os moleques fluir, tá ligado? Tá ligado? É tudo nosso meme, hein? Contenção do leste, mas se oculta, maloca rica. Momento feliz de decisão, cada um com sua luta nesse mundo de ilusão. Moleque nasce mangue pra ação, cresce e almeja o desejo de ser patrão. Começo rua, brilho da lua, som das carretas, fumaça, blunt na quina, é lombra de sexta a sexta. Função pronto pra ação, desvio de reclusão, hip hop pro proibido é o que chama a atenção. Ela balança, curte lombra e solta um sorriso, arruma franja, tira onda, comércio, fica em delírio. Ela arranca suspiro nesse comércio, zé braço, comércio das mesas, lombradas de saudade, batom, escama, blunt, melissa e diamante. Noite quente, corpo ardente, olhar bem sedutor, princesa e amante de quem é merecedor, de quem é merecedor. Momento feliz de decisão, cada um com sua lombra nesse mundo de ilusão. Moleque nasce mangue pra ação, cresce e almeja o desejo de ser patrão. Comércio das lombras, tá mundo sem lei. Pelo fixo na quina onde maloqueiro é rei. O que cê quer nós tem, dá um, dois e passa. É no brilho da lua e elas no meio da fumaça. Vou de comércio da lombra onde nego fica doido, enquanto muitos aderem o sacrifício por pouco. Na madrugada da rock só de baby alucina, fica rindo que nem louco vendo bicho lá na quina. Envelopado na alta, altas princesas que aderem, carteira estilo aquário, só energético e red. Enquanto muitos se perdem na lombra do marciano, o seu comércio não para e se fechar tá tirando. Não sei fazer outra coisa, curtindo lombra de graça de Gris. Tô abastecido com 22 lá na praça. De bike e home sempre sumir a lombra não para. Estou colando com Shiva, o mais famoso da área. Comecei o momento feliz de decisão, cada um com sua lombra nesse mundo de ilusão. Moleque nasce mangue pra ação, cresce e almeja o desejo de ser patrão. Comércio das lombras, tá mundo sem lei. Pelo fluxo na quina onde maloqueiro é rei. O que cê quer nós tem, dá um, dois e passa. É no brilho da lua e elas no meio da fumaça. Um sobe e desce de carro, altos bico tão bolado. Que na comércio madrugada, altos moleque filmado com 9-0. Alguém ligou pros Luizinha, alguém querendo avisar que tem comércio na quina. Vários produtos aqui, dinheiro preso a barbante. Dá um confere na quina, cheio de menor traficante. Que desde os 12 tá no 12, comércio clandestino. Pra ter dinheiro, ter golfe e status de alpatino. Sair com as donas, gozar de Red, Vodka, Orloff e se manter. Entre os que fica e deixa o comércio em hora. Ver a firma crescer, pra ver o sorriso das donas. Fazer acontecer nesse comércio das lombras. Momento feliz de decisão, cada um com sua lombra nesse mundo de ilusão. Moleque nasce mangue pra ação, cresce e almeja o desejo de ser patrão. Comércio das lombras, tá mundo sem lei. Pelo fixo na quina onde maloqueiro é rei. Cê quer nós tem, dá um, dois e passa. É no brilho da lua e elas no meio da fumaça.